Sabe quando a gente se converte para Jesus? Muitas vezes nós temos perdas. E algumas delas são imediatas. Perdemos, mas quem não tem fé para perder, nunca terá a fé que colhe as bênçãos que vêm da perseverança. Muitas vezes a gente quer tudo meio imediato. E hoje ainda falávamos com um grupo de pessoas que tem uma geração que os psicólogos chamam de Y. É a geração Y agora, que é os adolescentes da nossa época. E eles querem tudo muito imediato. É a época é essa. Tudo instantâneo, clica um botão e tem o mundo na tua mão. É essa. Mas com Deus nem sempre funciona assim. Às vezes é necessário esperar, perseverar, insistir. Às vezes nós começamos com Deus, vamos dizer assim, numa linguagem meramente humana, perdendo o jogo. Mas a Bíblia diz que os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Se você ainda está no processo de semear lágrima, saiba que vai haver o júbilo de colher os grandes feixes. Tu acredita nisso que Deus diz? Amém? Amém. Vamos abrir a palavra, então, lá no livro de Filipenses, no capítulo 3. Veja conosco, Filipenses 3. Versículo 4 em diante. Nós vamos falar, provavelmente, depois de Jesus, do homem que mais influência teve naqueles dias no mundo antigo, nos dias do Novo Testamento. Diz aí, capítulo 3, versículo 4. O apóstolo Paulo falando: bem que eu poderia também confiar na carne. Se qualquer outro pensa que pode confiar em si mesmo, eu ainda mais. Eu fui circuncidado ao oitavo dia, sou da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei, fariseu. Quanto ao zelo, perseguidor da igreja. Quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, isso eu considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual, atenção, por amor do qual, perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria, aquela justiça que procede do cumprimento das leis, senão a justiça que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé. E eu quero conhecer a Cristo e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos. Eu quero me conformar com ele na sua morte, para, de algum modo, alcançar a ressurreição dentre os mortos. Não que eu já o tenha recebido ou já tenha obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo, o que também foi conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, avançando para as que diante de mim estão. Prossigo para o alvo, para o prêmio da maior vocação de Deus em Cristo Jesus. Todos, pois, que somos maduros, tenhamos este sentimento. E se porventura pensais de outro modo, também isso Deus vai esclarecer. Todavia, andemos de acordo com o que já alcançamos. Amém, irmãos? Este homem que nós estamos falando aqui, que escreveu quase metade do Novo Testamento, ele, Paulo, o apóstolo João e Lucas, estes três são os grandes escritores do Novo Testamento. Há outros também, mas de importância, pelo menos em volume de páginas, de importância menor. Não em inspiração divina. Agora, esse Paulo, ele está nos dizendo aqui, vocês perceberam, irmãos? Ele diz: eu perdi tudo. fazer uma pergunta para vocês. Paulo era solteiro ou casado? Não temos certeza absoluta, por isso a resposta é difícil. Paulo era viúvo? Não sabemos. Como dizemos hoje, solteirão? Não sabemos. Ou sua esposa o abandonou? Não temos certeza. Mas uma coisa ele está dizendo, ele diz, perdi tudo. Será que isso implica também perdeu a esposa? Essa hipótese, por isso eu falo, é só uma hipótese, ela existe. Quando ele fala no capítulo lá em Coríntios, sobre toda a questão de casamento, às vezes parece que ele é um homem que sua esposa o deixou. Volto a falar, isso é uma hipótese, mas se essa hipótese for verdadeira, por que ela o teria deixado? Quando ele se converteu para Jesus, os amigos todos o deixaram, estão lembrados? Os amigos que eram do mesmo grupo religioso, chegaram a perseguir a ele e atirar tantas pedras nele, numa cidade chamada Listra, que o apóstolo Paulo foi jogado lá no lixão da cidade, morto. No dia seguinte, a palavra de Deus diz que ele estava pregando, mas ninguém que é apedrejado, no dia seguinte está na UTI, meus irmãos. Como não havia UTI no mundo antigo, estaria no cemitério. Deus fez um milagre por esse homem lá. Esse homem perde amigos. Ele tinha um nome lá, o nome antigo dele era Saulo. Por que Saulo? Era uma referência ao primeiro rei de Israel, ao rei Saul. Ele diz aqui que ele era da tribo, da família de Benjamim, um dos filhos de Jacó, estão lembrados? E o rei Saul, o primeiro rei, também era de Benjamim. Então ele poderia dizer, na minha veia, corre o sangue de rei. Se formos falar na linguagem popular, nas minhas veias, existe o sangue azul. É isso que ele está dizendo. Esse homem era um grande homem dentro do judaísmo. Alguém fala, ele perdeu porque ele era um fracassado. Era um miserável, não sabia nada na vida, era um ignorante. Não, estamos falando de um dos homens mais intelectuais. Ele, Lucas era médico. Os dois gênios do cristianismo lá no início. Esse homem diz, perdi tudo. Perdi amigos. Aquela hipótese de a esposa ter abandonado. É uma hipótese, mas ela tem algum fundamento, sim. Perdeu uma carreira, ele tinha uma carreira no judaísmo. Ele tinha estudado com os melhores professores que haviam naqueles dias. Melhores, e o melhor professor se chamava Gamaliel. Paulo foi aluno de Gamaliel. Quer dizer, nós estamos falando agora de um homem que frequentou as melhores escolas. A família mais nobre que havia em Israel era a família dele. Um homem que diz que cumpria toda a lei, ele chegou a dizer, quanto à lei eu era irrepreensível, ninguém tinha dedos para me acusar, porque eu levava a minha conduta de tal forma, que eu era um homem muito completo. Esse homem diz, desde que conheci a Cristo, vocês viram que ele começou perdendo? Alguém aqui já perdeu quando se converteu? Perdeu amigos? Pode balançar a cabeça, perdeu? Eu perdi amigos. Alguns fazem 32 anos, ainda não recuperei eles. Porque eles não querem saber da minha fé. Do meu relacionamento, da maneira com que a gente vive com o Senhor. Não quero. Familiares, até hoje, mantêm distância. Talvez vocês passaram também, ou ainda passam essa experiência. Fazem 32 anos que estou servindo Jesus. Alguns eu não sei se nós vamos conseguir se aproximar, porque a questão de fé, por eles não receberem, não aceitarem, houve o distanciamento. A gente tem que ter fé para perder. Geralmente está se falando nas igrejas, venha ganhar. Quer dizer, comece a tua fé. E às vezes a nossa fé exige renúncias. Uma vez chegou um homem para Jesus e disse, Jesus, eu vou te seguir. Aonde quer que o Senhor vá, eu vou contigo. Jesus disse, atenção, cuidado. Eu não tenho onde reclinar a cabeça. Quer me seguir? Eu não tenho um travesseiro garantido e permanente. Eu não tenho casa onde morar, tu quer me seguir? Foi para fazer um contraponto, às vezes a pessoa é muito eufórica. Outro homem chegou e disse, Jesus, eu vou te seguir onde quer que fores. Mas, olha aí, a pessoa impondo condição, mas primeiro deixa eu sepultar meu pai. E aí Jesus disse, olha, quem pôs a mão no arado e olha para trás, não pode me acompanhar. Não é digno do reino. Quantos conhecem essa linguagem de arado aqui? Quem aqui lavrou antigamente, ou pelo menos se criou no interior e conhece? Conhece? Muitos de nós, vocês não vão acreditar, mas eu lavrei. Quem acredita, só acredita porque eu estou dizendo, senão você, tu só está aí nos livros, pastor. Ah, muito lavrei com boi, né? Meu pai tinha uma plantação de pessegueiros, 4 mil árvores, isso não é pouco. E se plantava também, na entressafra, se plantava aveia. E muitas vezes ajudei a arar a terra. Agora, quem plantou também? Lá na Florida, né? Mas não é a Florida, lá aquela rua importante em Buenos Aires, não. É Florida, lá no interior de Canguçu. Viu? Lavrou também? Tem cara de alemão lavrador? Hein? Mas, se o lavrador está aqui, os bois estão puxando o arado, ou o cavalo, e ele olha para trás, o que acontece com ele? Vai desviar, o que chama ali o rego vai ficar todo errado. Ou se tem uma pedra à frente, ou tem um toco de árvore à frente, vai bater o arado ali, vai trancar. Assim é com Deus, quando nós começamos uma vida com Deus, tu não pode mais, não pode mais olhar para trás. Ah, que saudade dos meus amigos, perdi, está perdido. Quero ganhá-los para conhecer o Senhor da maneira que eu conheço. Quero. Você não quer também ganhar seus familiares para o reino de Deus? Claro que quer. O apóstolo está dizendo, perdi por causa de Cristo. Não por causa dos meus erros. Não por causa de coisas involuntárias ou descuidadas que fiz. Mas por causa de Cristo, por causa do sublime conhecimento do Senhor, eu perdi. Aliás, ele diz mais. Todo esse sangue azul, toda essa história familiar, toda a minha descendência do rei, toda a minha vida irrepreensível que eu levava, cumprindo as leis do Antigo Testamento, tudo isso, Paulo disse, é lixo. E aí, o que vocês acham? Nós não estamos botando a história fora, não é isso que Paulo está falando. É que tinha pessoas naqueles dias que diziam, ah, eu sou da família tal, então Deus tem que me aceitar por causa que meu pai, meu avô, meu bisavô foram grandes homens que serviram a Deus e eu estou pegando carona com meu avô. Deus tem que me aceitar porque eu lá, digamos, na igreja, eu dou grandes quantias. Porque eu jejuo duas vezes por semana. E aí eles começavam a como que se Deus fosse um devedor a eles. E aí Paulo disse, isso tudo é lixo. Já pensou? Porque nada conta para a gente querer apresentar diante de Deus e se justificar, dizer, Deus, veja como eu sou bom. O Senhor agora tem uma dívida comigo. Pelo contrário. O devedor sempre somos nós. Entende assim também? Sempre somos nós. Paulo vai adiante. Ele vai dizendo ali, olha pessoal, o que ficou para trás, ficou. Deixa eu te perguntar uma coisa. Você é daquele tipo de pessoa que fica remoendo o teu passado? Alguém te ofendeu? Alguém foi injusto contigo e verdadeiramente te machucou? E aí você sempre retorna, mas aquela pessoa má, aquele professor mau que me prejudicou, aquele patrão. Bom, tem tantas pessoas que já nos fizeram mal, a todos nós. Mas você é daquela pessoa que fica olhando para trás e vai azedando o coração. O que a Bíblia chama de amargura, aquilo vai enraizando para dentro da tua alma. Ah, ninguém é assim, né? Não? Ninguém é assim? E se alguém prejudica teus filhos? Aí eu mato! Ah, mas então... Às vezes uma pessoa me diz, pastor, pode tocar em mim, mas não toca nos meus filhos. Acho que mãe tem mais disso ainda, né? Mãe é mais ou menos que nem leoa, que protege os filhotes. E está certo, viu? Não está errado, não. Mas, às vezes, tem gente que vai prejudicar nossos filhos também. E nós não temos que saber gerenciar nosso coração. E não ficar olhando para trás e amargura, e amargura, e amargura contra aquela pessoa. Ou você é do tipo de pessoa que então ficou ali guardando recordações ruins, lembranças más. Ou você é daquelas pessoas que ficou só na nostalgia agora, lembrando o passado bom. Ai, como antigamente era bom. Pessoal que está na faixa dos 40, 40 e poucos, começa a falar de antigamente. Sabe que antigamente foi 20 anos atrás. Não foi? E a gente às vezes pensa que o negócio é tão longe. Os jovens pensam que é longe. Ah, que tempo bom era aquele que a gente era jovem. Para mim foi bom, mas melhor está agora. E quando eu tiver 60, vai estar melhor ainda. E quando eu tiver 80, eu vou estar voando em campo. Aí quem vai estar os de 80 aí? Quem vai? Mas se você quer uma bengala, eu já te arrumo uma logo. O que você achou? Nós precisamos, não é se... Ah, eu vou ser um velho miserável. Não, irmãos. Deus me dá saúde. Deus me dá condições. Eu quero ser um idoso feliz. Ou tu está esperando o pior? O que tu está pensando para o futuro? Não fica, irmãos. Também, às vezes, tem pessoa que olha para o futuro e para o passado de maneira errada. Olha para o passado, que bom aquele tempo. Ai, que miséria vai ser no futuro. Dois olhares errados. Um que te leva para o passado, que só te dá uma nostalgia. Mas e aí, passou. Outro que você olha para o futuro cheio de medo. Uma previsão terrível. Deixa Deus cuidar do futuro. Tu cuida o que cabe a ti, mas deixa Deus cuidar. Ele sabe cuidar melhor do que nós. O apóstolo Paulo, ele tinha muitos motivos, se quisesse, de ser um homem amargurado. Ele foi rejeitado pelos amigos dele. Ele foi rejeitado pela religião dele. Ele foi rejeitado, aquela hipótese que nós começamos no início, talvez pela esposa, por causa da nova fé que agora ele cria em Cristo. É um homem que experimenta rejeição e rejeição. Mas um homem que tinha uma determinação na vida. Ele conheceu Jesus de tal maneira que ele dizia para as pessoas, olha, tudo isso é secundário. Ele chegou a dizer, tudo isso é lixo. E ele dizia, meus olhos estão lá. Paulo usa aqui uma linguagem dos atletas das Olimpíadas antigas. Ele diz, prossigo. Ele chega a dizer, eu avanço. Olha no verso 13. Estou avançando para as coisas que estão adiante de mim. Quando ele diz avançando. Ah, eu estou levando. Ele está falando da vida cristã, né? Está falando dele como um homem que anda com Deus. E que é perseguido e que é rejeitado. E que tem perdas. Ele diz, eu estou avançando. Mesmo que a minha história ou minhas feridas, alguém me machucou, quer me levar para trás. Não, eu estou avançando. E ele pega a linguagem de atleta e a linguagem que ele diz quando ele usa avançando, o termo que está ali significa que é o corredor que vinha de fora do ginásio. Vocês já viram as maratonas? Eles fazem fora do ginásio e a última volta é dentro do ginásio. Vocês pensam que isso é novo? Isso aqui é do tempo do apóstolo Paulo, 2000 anos. As Olimpíadas na Grécia, coisa antiga. Eles conheciam. Então, o corredor vem de fora do estádio, entra no estádio e faz a volta. Quando ele faz a última curva, ele enxerga o alvo. É isso que Paulo está falando. Ele enxerga o alvo, ele pode vir cansado. Já correu a maratona, não é 42 quilômetros? Já correu 41 quilômetros lá fora. Vem fazer os últimos 1000 metros. Ele está exausto, exausto. Fez a última curva. Quando ele enxerga ali a meta, Ele enxerga a linha de chegada. Ele busca força de onde não existe mais. E ele diz, aquela meta, e eu vou chegar lá. E ele chega. É isso que Paulo está falando. Pode ser que alguém, você às vezes está cansado, está sobrecarregado, problema, problema, problema. Mas eu quero dizer, olha para Cristo. Olha para o Senhor. Ah, pastor, tu não sabe os problemas que eu passo. E tu sabes o que eu passo. É assim, irmãos. Alguém poderia dizer, ah, os meus problemas são maiores. Tem gente que tem problemas imensos. Mas também tem fé imensa. E tem gente que tem problema pequeno e patina naquilo ali. Não vai para frente porque sua fé não dá conta nem dos pequenos. E também vou dizer uma coisa, como é que a gente mede? Porque eu posso gerenciar de uma maneira e uma pessoa gerencia diferentes seus problemas. E para mim os problemas dela são pequenos, mas a estrutura dela pode ser pequena também. Por isso eu tenho que entender as pessoas. E outras pessoas têm gigantescos problemas, mas elas têm uma estrutura forte, ou poderíamos chamar também de uma fé bem forte. Paulo é um desses homens, é um desses homens indomáveis, desses homens que não recua diante de nada. Ele buscava a sua força, sim, em Deus. Você pode ter vindo aqui, chegou hoje à noite, pastor, eu sou um desses que perdi muita coisa. Ou eu sou um desses que estou abaixo de mau tempo. Sofro pressões daqui, de lá, pressões de fora, pressões de dentro. Bom, eu queria que você não fosse assemelhado ao apóstolo só nesse aspecto da dor e do sofrimento, mas você fosse assemelhado a ele também na determinação, na fé, de te apoiar no Senhor. Prossigo para o alvo, para o prêmio. Todos os que estão perseverantes em crer serão premiados. Você sabia? Às vezes eu fico observando as lotéricas. Você já observou a lotérica? Quando tem prêmio acumulado, tu quer lá pagar a luz, quer pagar a água, não dá. Filas imensas. Já observou quando um posto de gasolina vai dar um prêmio, um carro, para os que abastecem lá? Todo mundo abastece lá. O dono do posto consegue pagar folgado muitos carros e ele doa um. É uma maneira de atrair clientes. Por quê? Porque tem um prêmio. Se o patrão diz, você não falta nenhuma vez esse mês, então ganha o rancho, tem mais outras coisas. E a pessoa às vezes vai trabalhar até doente. Porque ela está de olho no prêmio. Na vida com Deus, também tem um prêmio. Você sabia? Tem luta? Tem. Tem perda? Tem. Mas o ganho que a gente já recebe em vida e o ganho para a eternidade, esse não há nenhum prêmio que possa se igualar no nosso meio aqui nesse mundo. Paulo dizia, eu estou de olho no prêmio. Eu não tiro o olho do prêmio, eu me esforço por causa do prêmio. Sim, para honrar Deus, mas eu quero o prêmio. Quando a gente era criança, os pais diziam o que para nós? Se tu passar na escola, tu vai ganhar uma bicicleta. E aí surgiu, quando a gente era criança, surgiu uma propaganda que ficou famosa. Era uma marca nova de bicicleta, alguém lembra? A gente era para botar um bilhetinho no bolso do casaco do pai. Pai, não esquece a minha? Oh, todo mundo ouviu essa propaganda. Eu acho que essa propaganda tem o quê? 35 anos? Ou mais? Vamos parar por aí, vamos parar por aí. Pai, não esquece a minha... Eu nunca vi a Calói, tá? Também não. Passei quase todos os anos. Um até hoje eu não sei se passei. Mas acho que passei, porque fui adiante. Eu não quis nem saber a notícia. Mas, seja como for, eu nunca vi a Calói. Né? Mas nossos filhos saíram melhor que eu, graças a Deus. Né? Ela está aqui só me olhando. Ela era excelente aluna, nota 10. Eu não vou contar aquela, né, Tânia? Que eu tirei 120 numa prova. Não, né? Os jovens, vocês não ouviram essa parte. Deleta isso aí. Tirei 120 numa prova. Quem quer me pergunte como? Eu, que nem aqueles vendedores de produtos. Pergunte-me como, tá? Quer emagrecer? Tá, pergunte, quer tirar 120 na prova? Pergunte-me como. Mas eu não posso dizer que agora eu sou cristão e não dá mais. Né? Tá, então. Mas, irmãos, olha lá o alvo. A meta. Se você quer crescer na vida, agora, na vida normal. Se você quer prosperar. Não adianta ficar olhando para trás. Vai resolver alguma coisa? Não. Ah, como eu fui feliz lá. É daqui para frente, vamos ser felizes de novo, então. Eu digo assim, ó, eu, quando jogava futebol, está aqui um ex-goleiro do nosso time, mas quando eu jogava futebol também era goleiro. Mas eu sempre fui uma pessoa que empurrava lá, porque o goleiro dizia, vamos lá, pessoal, é aquela coisa, né? Empurrava o time para frente. Se eu fosse treinador de futebol, eu ia ter os ponteiros, que são aqueles homens que correm lá na frente, né? Aqueles caras bem velozes, tem uns caras que são muito velozes, né? E, bom, porque eu quero o time jogando na frente, porque só jogando na frente se faz gol. Agora, se o time recua todo, olha, por mais que recua, o adversário vai, que vai fazer gol. Eu até prefiro correr risco jogando na frente do que perder encurralado lá todo mundo debaixo da trave. Penso que o apóstolo Paulo era um desses homens. Sim, vamos adiante com os cuidados devidos, mas vamos adiante. Não recue. Jesus sempre foi contra o medo, você sabe, né? Aqueles homens que ganharam lá porções, quilos de moedas de ouro. Um ganhou 5 quilos de moedas, outro ganhou 13, outro ganhou 1 quilo. E o Senhor deixou para aqueles homens administrar. Quando o Senhor voltou, cada um prestou conta. O que tinha ganhado 5 quilos, que chamava talentos. O que ganhou 5 talentos, disse para o homem, que o dono do dinheiro, aqui está 10 talentos. O que ganhou 3, disse, aqui estão 6 talentos. E o que ganhou 1 talento, o que disse? Aqui está 1 talento. Eu tive medo e enterrei o que o Senhor me deu, mas aqui está o que é teu. E o Senhor disse, servo mau, sabias que eu colho onde não semeei? Tu devias ter posto isso no banco e aí então teria os juros e me dava agora com juros. O nosso Deus é um Deus que faz as coisas ir para frente. Quando é que a gente está envelhecendo? Na vida natural. Você sabe, quando a gente começa só a contar história antiga. Não é? Eu sei, isso é normal das pessoas idosas. Isso é o normal. Mas um idoso não produz mais nada novo? O que vocês acham? Não deveria ele se manter ativo para ter o que contar recente, não apenas coisas de 20, 30, 40, 70 anos atrás. Porque quando você está ativo em tudo, você vai estar fazendo a história. Essa semana morreu a Hebe, vocês viram? Todo mundo viu. E eu escutei uma reportagem sobre ela. E aí alguém disse lá nessa reportagem que ela, com um homem chamado Assis Chateaubriand, foram no Porto de Santos buscar os primeiros equipamentos para montar a primeira televisão brasileira. Então, essa mulher, ela era a história viva. Agora morreu. Ela era a própria história. E continuava uma mulher ativa. Não estou entrando no mérito de nada, se era tudo certo, tudo... não é isso. Eu só quero falar de uma pessoa ativa. O Silvio Santos, por que você acha que esse homem está sempre inteiro? Tem diversos motivos, mas uma que ele é um homem ativo. Podíamos pegar talvez outros exemplos, de o construtor de Brasília, o Niemeyer, isto. 102 ou 104? 4 anos. Está lá, arquiteto, continua desenhando. Por que, que será que esse homem... antigamente eu construí o prédio da ONU, ele poderia dizer, ele fez o prédio da ONU. Antigamente eu construí Brasília. Antigamente eu construí lá o palácio em Belo Horizonte. Antigamente, vai cá, ele vive de passado, ainda que o passado foi muito bom. Mas ele pode ainda pegar a sua prancheta e os seus equipamentos de desenho e dizer, eu ainda estou fazendo. Penso que o apóstolo Paulo era assim, meus irmãos. Perdi, tive problema lá no passado, me machucaram, para trás. O Senhor perdoa eles e eu perdoo eles e bola para frente. Porque tem uma coisa, se o teu passado foi ruim, foi difícil, ou até foi muito pecaminoso, errante, o Senhor te perdoa, mas tu tem que parar de olhar para trás. E se teu passado foi muito bom, dá graças a Deus, mas faz o presente e o futuro melhor ainda. Assim tu pensa também? Melhor ainda. O apóstolo Paulo está dizendo, eu vou, é para frente. Eu gosto de pessoas que vão para frente, e você? Sabe aqueles irmãozinhos que a gente, vamos fazer um negócio, vamos planejar um programa na igreja? Aí ele diz, mas eu acho que vai chover. Pô, falta um ano para o programa ainda, a gente começa planejando cedo. Não, com esses não dá para trabalhar. Dá ou não dá? Alguém que só te bota para baixo, dá ou não dá? Não dá. Alguém que só vê problema. Vem cá, e alguém vai se encorajar ainda a trabalhar com uma pessoa assim? Ou tu prefere, vamos lá, pessoal. Planeja, trabalha, organiza. Põe na mão de Deus, mas vamos para frente. E tudo que nós fizemos, tudo. O apóstolo está dizendo aqui, eu quero receber o prêmio. Às vezes as pessoas dizem assim, eu estou servindo a Deus sem intenção nenhuma. Mentira. Tu não tem intenção de ir para o céu? Eu tenho, estou servindo a Deus, não é para ir para o céu que eu estou servindo, porque Ele já me conquistou, eu sou do Senhor. Às vezes as pessoas dizem, eu não tenho interesse nenhum, eu não devo ter interesses errados, mas eu tenho interesse, como o apóstolo Paulo, eu tenho interesse de ir até o alvo e receber o prêmio. Você tem também? E eu não quero perder a minha salvação de jeito nenhum, irmãos. O apóstolo Paulo diz, desenvolve, cuida, zela pela tua salvação. Protege o que Deus já te tem dado, mas, além de proteger, multiplica o que Deus tem te dado. Sabe, tem pessoas que já tem tipo assim, quem tem Jesus, anda com o Senhor, você já tem o ingresso para entrar no céu. O ingresso é a fé. O teu fé agora não é uma fé teórica, é o teu relacionamento com Deus. Você tem o ingresso. Só não pode perder o ingresso. Mas pastor, é possível perder? É. O apóstolo disse lá aos Coríntios, ele disse assim, que ele corria, de novo, a linguagem atlética, que ele corria de tal maneira, ele se esforçava de tal forma, para não vir a ser desclassificado. E aí Paulo usou a linguagem das lutas. Ele disse, eu como se fosse um lutador, eu não fico dando golpes no ar, golpes de qualquer jeito. E ele diz mais, não adianta apenas correr, falando da vida cristã, tem que correr segundo as regras. A vida cristã tem regra. Se você burla o esquema, você pode burlar esquema de igreja, de pastor, pode burlar tudo que é esquema. Mas aos olhos de Deus não passa isso. Não passa. Tens o ingresso na mão, mas você diz, não, esse ingresso aí perdeu a validade na tua própria mão. Porque você desprezou, descuidou, não zelou mais dele. Veja o que o Paulo diz aqui, meus irmãos. Vejam só. Ele diz: prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana, da maior vocação que existe. Todos nós temos uma vocação. Uns têm vocação para mecânico, outros têm vocação para artista, outros têm vocação para músico. Bom, cheio de profissões, nós chamamos de vocações. Mas Paulo falou de uma vocação aqui, o que ele disse? A soberana, a maior e mais importante vocação. Deus te chamou para ser filho dele, para ser filha dele. Para isso Deus te chamou. Para ter as marcas dele. E quando a gente se torna filho de Deus, num ato de fé, você passa a ter a vida de Deus dentro de você. Paulo disse isso, que o Espírito Santo habita em nós. Estão lembrados disso? O Espírito Santo habita em nós. Paulo disse também: já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Ele falou essas palavras. Corra. Corra a vida cristã comparada a uma longa maratona. Não te dispersa, não olha para trás, não olha para o que estão gritando na tua volta, não olha para a torcida, nem para a torcida que apoia, nem para a torcida que vaia. Olha para o alvo. Tenta ver esta cena agora do apóstolo de novo, que ele diz que ele está avançando. O corredor vem da longa maratona fora do estádio. E ele entra no estádio, o estádio abarrotado de gente. E quando entra o primeiro candidato, que vai ser o vitorioso, ou provavelmente o vitorioso, o que acontece com a plateia toda? O aplauso, a gritaria, o apoio. Ou se tem um se aproximando, então, de repente, uns torcendo para um, outros torcendo para outro. Mas o atleta não pode entrar no estádio e todo mundo começa a aplaudir. E ele diz: bom, já ganhei, pessoal, posso ir caminhando agora. Aí ele perde. Ele não pode também, por causa mesmo do aplauso, se emocionar e de emoção desmaia. Ou se é o atleta não preferido da multidão e começa a vaiar ele. E ele então, por causa da vaia, ele treme e não consegue andar mais. Tu não pode olhar para aplauso, tu não pode ouvir vaia. Tu tem que seguir para a tua meta. Eu tenho uma meta na minha vida. As pessoas têm metas financeiras, né? As pessoas têm tantas metas, mas nós temos uma meta maior. As pessoas dizem assim: ah, pastor, eu quero ter minha casa, meu carrinho, minha aposentadoria e sombra e água fresca. Tudo isso faz parte da vida, não é problema, tá? Deve ter sim. Mas uma coisa eu vou te dizer: você nunca vai se aposentar no reino de Deus. Eu quero poder servir a Deus até o último dia, eu digo para o Senhor, até o último segundo da minha vida. Se eu estiver lá no hospital, ainda eu quero estar falando de Jesus para as enfermeiras e para os médicos. E vocês também, irmãos? Vamos lá? Porque eles estão precisando ouvir palavras de vida eterna. Ou se você está em casa, vem alguém te visitar, fala de Jesus. Corre a corrida até o final. Tem um prêmio lá. Você sabe que as pessoas são movidas por prêmios, gratificações, recompensas. E Deus tem uma bela e maior recompensa. Prossegue. Prossegue. Não olha para trás. Quer dizer para a pessoa do outro lado, mas não diz nada ainda. Tem que olhar nos olhos dela e dizer: não olha para trás. Pode olhar para a pessoa do teu lado. Não olha para trás. Não interessa o que está acontecendo, não olha para trás. Nem na vida natural, nem na vida espiritual, não olha para trás. Você vai ficar preso no passado. Agora, olhe para frente. Olhe para frente. Pastor, não estou enxergando nada. Olhe para frente. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. As primeiras vezes que uma pessoa chega aqui na frente, começou a rir. Minha esposa começou a rir. Se você não está acostumado a falar nesse aparelhinho aqui, primeira vez que você chega aqui na frente, você olha para essa multidão e você não enxerga ninguém. Hein? Às vezes dá um bloqueio, dá um negócio que eu não enxergo ninguém. Só vê que tem vultos na frente. Não fica olhando. Segue o que tu tem para fazer. Não dá bola. Não presta atenção para quem quer te tirar a atenção. Mantenha o foco. Deus vai te ajudar. Deus vai te ajudar. Prossegue, prossegue, prossegue. Na tua vida espiritual. Ah, pastor, é difícil orar, é difícil ler a Bíblia. Prossegue. Jogue no ataque. Vai para frente. Para frente. Eu, pessoalmente, não gosto de pessoas que puxam para trás. Quem gosta que eu te arrumo uma meia dúzia e vou mandar eles te acompanhar. Porque a fé sempre nos impulsiona para frente. Pode ver na Bíblia. Sempre. Vamos pedir para Deus abençoar tudo que estamos ouvindo? Vamos? Vamos ficar de pé e orar? Amém, Pai. Os irmãos do louvor podem vir aqui? Feche os seus olhos para que nada te disperse. Nada te atrapalhe nesse momento. Mantenha bem a tua atenção. Para que nada roube do teu coração as palavras que acabaste de ouvir. Jesus, ele disse a alguns homens. Eu vou ler esse pedacinho da palavra, você só escute. Eles estavam indo pelo caminho. E alguém disse a Jesus: Senhor, eu vou te seguir aonde quer que fores. Mas Jesus lhe respondeu: as raposas têm seus covis, e as aves dos céus têm seus ninhos, mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. Outro disse ao Senhor Jesus: Senhor, permita-me primeiro sepultar meu pai, depois eu vou te seguir. Depois que meu pai morrer, um dia. E o Senhor lhe disse: deixa os mortos sepultar os seus próprios mortos, tu porém vai e prega o reino de Deus. Outro lhe disse: seguir-te-ei, Senhor, mas deixa eu primeiro me despedir dos meus irmãos e da família em casa. E o Senhor lhe disse: ninguém que tendo posto a mão no arado olha para trás é apto para o reino de Deus. O que eu estou te falando hoje é que o relacionamento com Deus exige uma prioridade da tua parte. Primeiro, o Senhor. Depois da prioridade, uma meta, você sabe onde quer chegar. Fale com o Senhor. Se você quer pedir algo a Deus, antes de pedir algo material, eu quero te pedir que você peça algo espiritual. Senhor, me ajuda a te colocar no mais alto lugar da minha vida. Me ajuda, Senhor, a colocar o Senhor como se num trono da minha vida. Não pessoas, por mais queridas que elas sejam, elas não podem ocupar o lugar, aquele lugar absoluto que a ti pertence. Te peço, quando nós colocamos o Senhor no devido lugar, logo, Senhor, as pessoas então estarão no lugar certo também. Abençoa, Senhor, cada um que está aqui. Abençoa com uma fé renovada, uma fé firmada em ti, Senhor. Eu te peço isso, você pode pedir por você. Se você tem olhado para trás, Senhor, me perdoa, hoje eu ouvi aqui que até pecado é, alimentar-se de amargura. Limpa meu coração, Senhor, das memórias ruins, das memórias que causam dor. Limpa, Senhor. Pode pedir, pede ao Senhor. Faz um milagre na minha alma, Senhor. Quanto às memórias boas, Senhor, te louvamos pelo passado. Mas, Senhor, nunca o Senhor disse que era para alguém viver de memória. Eu quero continuar fazendo a história, dia a dia, com o Senhor. Aqui com meus irmãos, com minhas irmãs. Você também quer continuar construindo a história. Mas não é uma história para o passado, é uma história para frente. É um outro conceito de história. Senhor, nos ajuda, Senhor. Eu sei, com as doenças da nossa alma, com a fraqueza da natureza humana, quantas vezes nos pegamos olhando para trás, querendo correr para frente com a cabeça para trás, Senhor. Perdoa-nos, ó Deus. Perdoa-nos, Deus. Eu te peço por todos que estão aqui, por questões materiais, por questões familiares, por questões bem naturais e humanas. Não queremos viver também de uma recordação, seja ela boa ou má. Eu te peço, Senhor, constrói conosco a história. A história para frente. Aquilo que ainda não há, constrói, Senhor. Você pode pedir isso para Deus? Pode pedir. Ele está te ouvindo. Obrigado, Senhor. Que quem está disposto a renunciar, renunciar acusações contra outros, renunciar amarguras, e por causa do Senhor, muitas vezes renunciar até companhias que são do mal. Senhor Deus, o Senhor vai valorizar tremendamente esses atos de fé. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. No nome de Jesus, Pai. No nome de Jesus. Amém. E amém. Amém. Como dizem lá na minha terra, é para frente que se anda. Hein, irmãos? E tem um bichinho no mar e tem nos arroios também, que a gente diz que ele anda para trás. Qual é o bichinho? Caranguejo? Siri? Mas, meus irmãos, tu não é caranguejo, viu? Nem caranguejo mental, nem caranguejo espiritual vai voltar para um passado, não. É para frente. É para frente. É isso aí? Guarda essas palavras no teu coração. Guarda mesmo.